pra ti. Por isso eu te peço perdão e confesso, pois sou pecador, necessito de amor. Amor verdadeiro provado na cruz, que sem eu merecer transformou meu viver. Viver sem sentido, já quase esqueci.